vamos ouvir só mais um bocadinho. Neste filme cantavas acompanhado, não era? Era. Tinha uma atriz que era a Sónia, era a atriz principal, eu era o ator principal, portanto fazíamos os nossos duetos. Só porque estávamos a falar no filme, e há pouco tivemos a oportunidade de falar disso, claro. Desse tempo para cá, o contacto que tu tiveste com os teus colegas do filme tem sido muito pouco, tens visto alguns esporadicamente, não é? Infelizmente, porque... É assim, parecendo que não estar em Lisboa faz com que o afastamento seja maior. Eles estando lá também têm uma vida muito complicada, porque a vida do cinema é sempre bastante atarefada e nem sempre é fácil entrar em contacto com essas pessoas. No entanto, volta e meia, eu por acaso, engraçado, ainda há bocado estava a dizer ao Alvin, estamos a falar disso, que encontrei ontem na praia fluvial do Avô o Telmo Churro, que fazia parte da, portanto, da produção do Aquele Querido Mês de Agosto, e foi engraçado que eu já não o vi há muitos anos, e foi um encontro esporádico, e foi do género: olá, tudo bem, como é que estás? E ele: olá, tudo bem, como é que estás? E o que é que andas a fazer? E tu, o que é que andas a fazer? E pronto, falámos um bocado sobre a nossa vida. Foi engraçado e foi inesperado, não estava mesmo nada à espera. Recordações que ficam. Fábio, vamos ouvir este tema de estar aqui com estes quase 10 anos e no alto do Colcorinho, não é? Isto gravado lá no altinho, no monte. Ouvi-lo agora na versão de 2017. És capaz? Ok, vamos lá então. Com ela conheci coisas tão bonitas, mundo além, que a vida tem. Que bonecas lindas namorei, certas eu confesso que chorei, mas ficar nunca foi muito para mim. Eu sou assim. Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera. E a primavera pode acabar. Adeus amor, eu ando à roda com o mundo. Sou vagabundo, não vou parar. Gosto delas loiras ou morenas, bonitas sejam grandes ou pequenas, que falem grego, russo ou irlandês ou português, indo sempre em frente outro caminho. Só uma que não me deixou sozinho, sempre andou comigo pela estrada, minha guitarra. Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera. E a primavera pode acabar. Adeus amor, eu ando à roda com o mundo. Sou vagabundo, não vou parar. Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera. E a primavera pode acabar. Adeus amor, eu ando à roda. Não vou parar. Muito diferente de outros tempos. O que é que te influenciou estares agora? O Fábio, enfim, como eu disse há pouco, eu já o conheço de outras andanças. Tive a oportunidade de ser treinador dele em hockey patins. Andámos e caminhámos muitos quilómetros a jogar hockey. Sempre tiveste este gosto pela música, porque eu sei, de vez em quando levavas a viola na carrinha da câmara, não é? A acompanhar e a fazer animação. O que é que te levou agora por fazeres. Eu sei que acabaste o teu curso, já fizeste outro depois disso. A tua vida profissional agora aguarda uma oportunidade. Se alguém estiver a ouvir e quiser, estás na área de... design de equipamento, portanto é mais virado para 3D. Pronto, virado para o 3D, a nova, está tudo virado para o futuro. Exatamente. Portanto, se precisarem, Fábio Oliveira está disponível, é cursado de fresco. Exato. E portanto, aproveita. O que é que te trouxe, ou pelo menos fez fazer, agora pegar na viola e fazer algumas atuações? E sei que já fizeste em alguns lados, na Guarda, Gouveia, penso eu, e aqui, Oliveira, e não só. É assim, pronto, música sempre esteve presente na minha vida, desde muito, muito novo. Eu entrei no Clube Caça e Pesca com 8, 9 anos de idade, pronto, e comecei a aprender inicialmente flauta, porque era a base de toda a música. Depois passei para o piano e estive lá cerca de 2 anos, se não me engano. Depois passei para a guitarra, e na guitarra é que realmente me revi como músico, aí é que eu comecei a ganhar aquele gosto pela música. Entretanto, entrei para a orquestra juvenil daquela do Clube Caça e Pesca, e estive lá também cerca de 2 anos. Pronto, e aí comecei a ganhar aquele gostinho por tocar acompanhado com mais pessoas. E pronto, no secundário, aqui em Oliveira do Hospital, tinha um grupo de amigos. Pronto, e criámos uma banda que era os Vinil. Isto já, este por acaso, traz-me algumas memórias, porque já foi há muito tempo. Já bastante, uns 15, 14 anos. E éramos os Vinil, e pronto, e tocávamos covers também. Tivemos aí alguns concertos, foi engraçado. Pronto, a partir daí, depois houve as andanças do filme, houve algum, pronto, falta de tempo, e não peguei muito na guitarra durante esse tempo, tirando a parte musical do filme. Até porque tinhas o curso para acabar. Exatamente, não? Isso também era importante. Depois, na Guarda, eu fui estudar para a Guarda, e entrei na Tuna Académica da Guarda, que é a Copi Tuna de Opidana. Pronto, e sou membro da Copi Tuna de Opidana há 9 anos, provavelmente. Pronto, e a música tornou-se um bocado mais, mais importante nesse aspecto, porque pronto, era uma boa tuna e continua a ser, apesar de ter os altos e baixos. E era uma tuna de panorama nacional, e fomos tocar a grandes palcos, a Porto, Lisboa, Setúbal, Braga. Pronto, e a partir daí surgiu a ideia de por que não fazer isto? Se é aquilo que eu gosto de fazer, por que não fazer isto enquanto estou a estudar e aproveitar e ganhar algum dinheiro com isso? Que ajudava-me também nos custos. E pronto, e surgiu o Fluxo Acústico, porque realmente eu tinha a guitarra em casa, e pronto, e comprei material de som, um microfone, umas colunas, etc. E experimentei uma vez, correu bem. Depois foi em Maruj, e de realçar também a amizade que eu tenho com muitas pessoas de Maruj, foi em Maruj no Forno, e correu muito bem. E a partir daí comecei a pensar, por que não fazer disto algo assim mais sério? Pronto, e a partir daí o Fluxo Acústico tornou-se algo mais forte, e já atuei na Guarda, como o Globin já tinha dito, em Vila Formosa, em Almeida, em Viseu, em Aveiro. Portanto, agora, já agora estás virado para o Oliveira do Hospital. Agora estou por cá, então vai ser mais por cá, sim. Vamos ouvir mais um tema, deixa a tua consideração esse tema, que vamos ouvir a seguir. A próxima música que eu vou tocar é uma música dos Chutes e Pontapés, portanto é uma das grandes influências que eu tenho na minha vida musical, e pronto, ela chama-se Tonto. Viste aqui o concerto dos Chutes? Vi, gostei muito. O Zé Pedro, coitado, está um bocado... Está mal. Não sei, mas está. Mas mesmo assim não deixam de ser os Chutes. Nada. Chutes é Chutes. Vamos lá. Eu senti-me um pouco tonto, sem saber o que fazer. Talvez fosse a tua imagem, talvez fosse por querer. Ao certo abriste minha porta, mas eu não queria entrar. Só queria uma miragem, só queria naufragar. Só queria naufragar. Faz tanto tempo, tanto tempo, faz tanto tempo e eu não esqueci. E tu chegaste tão perto que te apertei no meu peito. Já não era uma miragem, yeah. Era sério, eras tu. Era sério, eras tu. Era sério, eras tu. Faz tanto tempo, tanto tempo, faz tanto tempo e eu não esqueci. Era sério, eras tu. Era sério, eras tu. Era sério, eras tu. Era sério, eras tu. Era sério, eras tu. Era sério, era sério, eras tu. Músicas de Fábio Oliveira. Fábio, esse Fux já vem também de... Sim, este nome Fux já é desde... Adaptaste isso com o acústico, exatamente. Não foi? Exatamente, não foi engraçado porque eu na altura que estava para criar este projeto estava à procura de um nome interessante e apelativo. E é engraçado porque eu na Guarda tenho outra alcunha. Eu aqui em Oliveira sou Fux e na Guarda chama-me Agosto. Precisamente por causa do filme. Exatamente, pronto, era uma alcunha que davam na faculdade e realmente colou e ficou. E eu levei para lá o Fux Acústico e toda a gente perguntava: Fux Acústico, mas isso não sequer faz sentido, o que é que isso quer dizer? Pronto, e eu explicava às pessoas que, pronto, era uma alcunha que eu tinha desde miúdo, desde sei lá, desde o ciclo, talvez, e mesmo no hockey, na equipa de hockey me chamava. Era conhecido Fux. Pronto, e pronto, aquilo basicamente era um nickname que se usava na altura nas redes sociais da altura, que era o IRC, pronto. E tinha que criar, e na altura criei com esse nome, pronto, F, começa por F, o resto, Fux em alemão até quer dizer raposa, até gosto de raposas, pronto, ficou assim. Está dito. Olha, tens alguns espetáculos já marcados para os próximos dias, e hoje quem quiser ver o Fábio poderá vê-lo no Café Portugal, enfim, num ambiente mais comedido à noite. Tens mais alguns convites? Como é que tem sido? É assim, eu neste momento tenho tido bastantes convites neste mês. Estive, por acaso é engraçado porque eu tive que recusar alguns, o que não é normal acontecer. A fama é terrível. No entanto, neste momento é o único que tenho marcado agora no Café Portugal. Portanto, é hoje o último. Tive agora uma altura meio cheia, com a agenda cheia. Mas neste momento é o Café Portugal, é o último concerto. Estás disponível para atuar, se é só chamar, ambientes mais comedidos, como eu costumo dizer, mais recatados, cafés, bares e tudo, portanto estás disponível para isso. Outro tema para ouvirmos, Fábio. Pronto, a próxima música é mais uma música portuguesa, é também de uma banda que eu gosto muito, que são os Sétima Legião. Isto é uma versão feita pelo Tim dos Chutes em Pontapés, lá está. Portanto, isto baseia-se toda à volta, vai. É tudo. Isso mesmo. Portanto, a música chama-se Por Quem Não Esqueci. Vamos lá então. Sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esquece, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite, porque não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, porque eu não esqueci. Por sinais perdidos, espero em vão. Por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esquece, por quem já não volta, por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite, porque não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, porque eu não esqueci. Acústico ao vivo, altura para fazermos um curto compasso de espera, neste caso pelos comerciais, que vêm já aí a seguir. Sétima Legião é mais uma das bandas de referência do Fábio, assim como Chutes, mas vamos ouvir e também vamos saber um pouco sobre estes novos sons nacionais, Diogo Pissarra, a Dama e outros que agora aparecem, estão aí na voga, também saber um pouco mais sobre qual é a sua opinião sobre estes novos grupos. Fábio Oliveira, Fux Acústico, aqui ao vivo e a cores na Boa Nova, pode ver-nos no Facebook em direto, e já são muitos a ver em direto no Facebook, também ouvir na rádio e depois em podcast, tudo nesta estação. 100.2 desde Oliveira do Hospital para todo mundo, radioboanova.pt. Ao seu dispor, vamos aos comerciais. Em Oliveira do Hospital, há um cantinho especial à sua espera. Para almoçar, jantar ou simplesmente petiscar. Restaurante O Cantinho. O melhor da comida tradicional e regional, confeccionada com uma pitada de amizade e simpatia. Desfrute do melhor paladar em ambiente verdadeiramente familiar. Restaurante O Cantinho, na Rua Conselheiro José Lobo, em Oliveira do Hospital. Eu estou alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas se eu estou triste, eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém. Conselheiros da visão e audição. Ótica do Conselho. As vantagens de ser cliente da Ótica do Conselho. Em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Oferta da armação na compra de lentes progressivas. Oferta do segundo par na compra do primeiro. E 25% de desconto em todos os óculos de sol e aparelhos auditivos. Ótica do Conselho. Para todas as promoções, terá que consultar as nossas lojas. Visite-nos em Gouveia, junto à Capela Santa Cruz, em Ceia, junto à Caixa de Crédito Agrícola, e em Oliveira do Hospital, na loja 10A, na Rua do Hotel. Ótica do Conselho, Grupo Conselheiros da Visão. Se eu tô alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas se eu tô triste, eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém. Momentos únicos, datas inesquecíveis, detalhes perfeitos. Verveia, à sua espera, num espaço incomparável em Oliveira do Hospital. Ourivesaria Verveia. Peças especiais para quem é realmente especial. As mais prestigiadas marcas de relojoaria, joalharia, One, Timberland, Police, Tommy Hilfiger, Eugênio Campos, Silverado, Pecans, entre tantas outras. A Verveia festeja consigo 30 anos de elegância e glamour em Oliveira do Hospital. Obrigada pela confiança. Neste verão, o restaurante Manjar do Alva tem para si os melhores pratos da região. Desfrute também do churrasco em carvão e das deliciosas pizzas. Restaurante Manjar do Alva, na Ponte das Três Entradas, com os melhores vinhos da região. Para um almoço, jantar ou petisco, também com um serviço para grupos, batizados e outros eventos. Desfrute do serviço de takeaway. Reserva pelo número 968-607-353. Restaurante Manjar do Alva, na Ponte das Três Entradas, Oliveira do Hospital. Visite-nos. Músicas, entrevistas, informação, tudo à distância do simples Facebook. Pela nova plataforma. Ou em 100.2 FM no seu rádio. É sinto dia certo. All hits, all nova. Day, and it's all yours. Para todo mundo. Estamos com 39 minutos depois do meio-dia, estamos com Fábio Oliveira a ouvir músicas, já vamos à conversa. À música, Fábio, qual é o tema que escolheste para ouvirmos a seguir? Bom, de seguida vou tocar um tema dos Turanja, chamado Carta, que é uma música também que é bastante conhecida no que é referência panorama, também, no panorama é? Nacional. Sim, os Turanja também é uma referência, Tiago Tencourt. Pronto, vamos a isso. Fox ao vivo, aqui em acústico, em direto na Rádio Boa Nova, Carta. Não falei contigo, medo que os montes e vós que me achas, caísse a teus pés. Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explorar faça ver ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando com fruto de verão, jardins de teu beijo. Mas sinto que sabes que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede a parar sobre o mundo e tudo que vejo. Que hoje acordei, lembrei-me que sou mago feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. Não te pinto nua, nua, numa chama minha e tu. Desconfio que não reparaste que o teu destino foi inventado por gerir estragados. Aos depois te vais moldando. E todo o teu planeamento estratégico, sincronização do coração, são leis com paredes e tantos cujos vidros vais pisando. Anseio o dia que acordares por cima, todos os teus números, raízes quadradas, somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer a vida um ciclo vicioso, harmonioso, o teu gesto mimado e à palma da tua mão. Que hoje acordei, lembrei-me que sou mago feiticeiro, que a minha bola de cristal de folha de papel não te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama minha e tua. Desculpa se fiz fogo e não, sem pedir autorização para o escrito sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncio dos perdidos que voltei a encontrar em ti. Não te pinto nua, nua, numa chama minha e tua, numa chama. Alguém, o tiro passa meu lado e não magoas alguém. Se não te veste a ninguém, magoaste alguém, a mim passa meu lado, a mim passa meu lado. Músicas em português, falámos aqui já de Chuto, Sétima Legião, Toranja e enfim outros que são uma referência tua. O que é que te diz, por exemplo, nomes como Diogo Pissarra, Dama, Agir, que estão agora na moda muito? Dizem-te alguma coisa? Alguma música que te tenha, enfim, marcado ou tenha ajudado, pelo menos? Bom, assim, em relação, portanto, aos artistas da nova geração, pronto, eu creio que têm bastante qualidade. São artistas que vieram de concursos televisivos, alguns, falo por exemplo do Diogo Pissarra, vieram de artistas portanto, de concursos televisivos e que ou foram às finais ou ganharam. Portanto, são artistas que a nível nacional as pessoas viram que realmente eles têm qualidade. Falo de uma geração que é um pouco diferente da minha já, apesar de eu não ser assim tão velho. Tão velho quanto isso. Mas penso que houve uma mudança muito grande a nível de geração, porque o tipo de música que é tocado hoje em dia é um pouco diferente daquilo que era na altura, apesar de eu ter apanhado a geração dos Morangos, que foi uma geração também de alteração comparado com os anos 2000 e 90s. Pronto, no entanto, gosto muito do Diogo Pissarra. Gosto, aliás, eu vi o concerto cá em Oliveira na Expo H, gostei bastante. Foi uma surpresa, não é? Foi. Aliás, o público esteve sempre com ele e apoiar. Sempre. E mas estávamos habituados a ver o Diogo Pissarra em ambientes mais, não digo tão acústicos, mas sim, assim mais. Sim. E de facto, num grande ambiente como este, acabou por surpresa, pela positiva, naturalmente. Tal e qual. Eu gostei bastante do concerto que ele fez. Pronto, e. No entanto, a nível musical, ele tem um som talvez um pouco diferente daquilo que eu, portanto, das minhas referências. No entanto, é muito agradável de se ouvir. Tem um timbre de voz fantástico, ele é um cantor fantástico. E pronto, e acaba por ser uma referência também pela atitude que ele tem, pela forma como ele se comporta em palco e por tudo aquilo que ele passou até conseguir chegar onde está neste momento. Há outros exemplos, por exemplo, o Dama, juntaram-se rapazes novos. Nunca te pensou ter alguém mais contigo, ou enfim, alguém que lançasse essa sugestão? Deve ser Flux Acústico, enfim, uma banda, um grupo mais alargado? Não, nunca apareceu essa ideia? Sim, essa ideia sempre esteve, aliás, essa ideia era a ideia inicial que eu tinha antes de criar o projeto Flux Acústico. Não aconteceu porque primeiro era por falta de material, porque não tínhamos material suficiente. Eu tinha um conjunto de amigos, dois, três amigos que faziam parte da Copituna da Opidana, lá da Guarda, que também estavam interessados em criar algo. No entanto, falta de material impediu-nos de. E mais para a vida de estudantes não é fácil. É complicado, é muito complicado. Temos que conseguir fazer, fazer a massa com atum. Pronto. E daí para a frente, como comecei com este projeto acústico, no entanto, fui tendo algumas pessoas a trabalhar comigo também. Na Guarda, principalmente, estive a tocar juntamente com um percussionista, que é o Seco. Foi muito interessante, foi muito agradável. Foi uma experiência também. E estive com um DJ, que é o DJ Left, lá na Guarda, que também, portanto, foi uma experiência também. Foi engraçado porque foi uma parte de música mais mexida juntamente com guitarra, portanto foi interessante. No entanto, eu estou sempre aberto a novas experiências, a novos projetos, e claro que se surgir alguém ou se surgir um grupo de amigos ou de pessoas, claro que sim, claro que sim. Eu gosto, musicalmente eu gosto de ser eclético, e muitas vezes convidam-me para ir a uma jam, que é basicamente, estão os instrumentos montados, cada um pega no seu e cada um toca, depois troca, depois toca, uhum. Depois troca. Em Aveiro, uns amigos meus têm-me convidado várias vezes para lá ir, eu por falta de tempo ou por falta de portanto, ter a agenda cheia, não consigo ir. É uma pena porque é das melhores coisas que existe. É a parte criativa, do nada cria-se música, e muitas vezes tocamos músicas conhecidas, outras vezes é só o mesmo som e fazemos ali umas coisas engraçadas e que se calhar até dava outro patamar, outro salto, se fosse algo, se fosse um grupo mesmo. Fábio Oliveira, Flux Acústico, pode ouvi-lo e ver também, se quiser, logo no Café Portugal, numa edição mais mesmo acústica. Esteve em direto na Boa Nova, estamos com 12 minutos para as 13 e é o ponto final. Antes de a música, agradecer-te a tua disponibilidade por estares aqui, de facto é um prazer, e enfim, vamos cruzando muitas vezes, desta vez foi no âmbito da rádio. O que é bom que este projeto teu vá para na frente, que tenha futuro, e naturalmente nós vamos fazendo aqui a tal divulgação desta e de outros, começando agora um ciclo também de novos músicos que aparecem aí, trazê-los aqui e também mostrar um pouco o que de bom a Oliveira do Hospital tem, até no âmbito da música. Qual foi o tema que me deixaste para o final? Portanto, aliás, antes disso eu queria agradecer também a ti, obrigado pelo convite, dizer que também é sempre um prazer falar contigo e estar contigo, porque também és uma influência na minha vida desde muito novo. Portanto, e deste-me o privilégio de fazer parte de uma voz off num filme. É verdade, é verdade. Essa voz, essa voz de rádio é o meu querido mês de agosto também lá tem um minuto e pouco, um minuto e meio da minha voz. Exatamente. Está conhecido internacionalmente também. Ganhou prémios de som por causa dessa voz. Pronto, eu agora vou tocar uma música que toco desde os meus tempos dos vinil. Portanto, é uma música muito, muito, muito... Um regresso ao passado. É um regresso ao passado, que eu também atualmente toco no Flux Acústico. É uma música que muita gente conhece, quem me acompanha conhece bastante bem. E espero que quem esteja a ouvir, que goste. Ok, Fábio. Um abraço, obrigado por estares aqui. Fábio Oliveira, em direto na Boa Nova. Boa Nova, um mundo de emoções. Apanhar pneumonia, aparece uma fada e como por magia agita uma varinha, transforma a noite em dia. Sou um cão muito mau. Me mexe no peito. Foi um prazer estar com ele. Obrigado, Fábio. Um grande abraço. Até à próxima.